Campo Grande, Grande, Cidadela do Cidadela do Caos. Caos, Os físicos comprovaram que depois da Lua vem o Sol. Sempre um prédio. Sempre o mesmo prédio. Guarda história de pessoas incríveis que nem imagina. E chama-se.